Olá, meus queridos. Hoje é dia 20 de novembro de 2018, terça-feira, e eu odeio mulher. Esse é o início do podcast. Essa é a abertura. Cara, não tô dizendo, eu odeio, sabe? Chegar na cara de uma mulher e falar, eu te odeio. Não, não, eu odeio a existência da população feminina. É só, entendeu? Porque eu aí vão cortar esse pedaço aqui, postar no quebrando o tabu. Quero mais que façam isso mesmo, cara. Quero mais que façam. Eu vou ficar famoso. Só que eu nunca faria nada pessoalmente de ruim com uma mulher. Até porque... Ai, quem tá mandando aqui, cara? Vamos fechar aqui já. Já tô mandando coisa aqui. Por que você começa a gravar podcast, Thiago? Com o WhatsApp aberto no computador. Alguém vai mandar alguma coisa. Ninguém manda nada. Ninguém sabe que você existe, mas quando você começar a gravar, alguém vai mandar. É assim, ah lá, o celular vibra. Aí, caralho. Vamos botar tudo no mudo aqui. É pra fazer isso antes de começar a gravar. Pra deixar o e-mail abertinho, bonitinho. E nada de errado vai acontecer, mas eu esqueço. Sabe por que eu tava falando isso, cara? Eu tava... Eu tomei umas cachaças ontem. Coisa horrorosa, cara. Mulher é uma coisa horrorosa. E eu postei no Facebook do meu podcast. Cadê, mano? Cara, tudo dá errado. Ah, achei. Eu falei que amanhã será gravado o podcast em que falaria sobre os shows de São Paulo. Os primeiros 30 ou 40 minutos foram dedicados a ofender mulheres e demonstrar o quão ruim é meu sentimento em relação a elas. Aí um cara comentou aqui, eu não sei se pra me ajudar ou pra me fuder, ele marcou uma página chamada Feminismo Poético no Facebook, que tem 273 mil curtidas, e botou aqui também Diário Feminista, marcou também, é uma página que tem 263 mil curtidas. É uma página blá blá blá. Aí tá escrito aqui que eu vou dedicar a ofender mulheres e demonstrar o quão ruim é meu sentimento em relação a elas. Né? Então vai assim mesmo. Mas eu vou explicar por quê, cara. Não é simplesmente, eu odeio mulheres porque mulheres são inferiores. Não que não sejam. Tô dizendo que não é o motivo do meu, entendeu? Ah, cara, não dá pra abrir o Facebook também que alguém manda alguma coisa. Vai tomar no cu, cara. Que coisa. Vamos lá. Eu odeio o fato de ter que sair com a mulher. Era muito melhor se eu nunca saísse com ninguém. Deixa aberto no e-mail aqui que eu não... Aí, ó, tem um galo cantando lá fora. Não sei se dá pra ouvir aqui. Eu odeio este animal. Todos os galos do mundo eu odeio. Por causa desse. E queimou o filme de todos. Vamos falar, cara. Tem um tempão já e não falamos nada. O fato de eu ser heterossexual, por natureza, me incomoda muito. E me traz muitos problemas na vida. Porque o cara acha que ele tem que conhecer mulheres. Não é que ele acha, ele tem. O corpo dele manda. E aí o cara vai e ouve essa voz. Que não era pra ser ouvida, era pra ser controlada. Sabe por quê, cara? Sabe por que ser heterossexual é errado? E o homem antes da história, antes de começar a escrever coisas, talvez antes até mesmo de falar, o homem primitivo mesmo, aquele peludo, sabe? Aquele burro. Ah, o cara vai ficar um galo cantando. São 4:30 da tarde, um galo cantando. Vai ficar cantando. Cara, é inacreditável como que tudo, todos os detalhes mínimos da vida dão errado. Isso chega a ser engraçado, sabe por quê? Atualmente eu vou fazer as coisas. Quando eu tô no caminho de fazer as coisas, sei lá, eu vou pegar um ônibus, eu tenho que chegar num tal lugar às 6 da tarde. O certo é o ônibus passar às 5:15 e são 10 minutos de diferença o caminho. Ou seja, eu vou ter 10 minutos pra ir. Quando eu chegar lá, ainda vai faltar 5 minutos para o meu compromisso. Aí eu vou andando pro ponto de ônibus. Eu já penso, Você vai atrasar, né, cara? Eu mentalizo um ônibus na minha cabeça e começo a conversar com ele. É um ônibus, na minha cabeça, é um ônibus que ouve e consegue entender o que eu falo. E aí eu falo, você vai atrasar, né, cara? Você vai atrasar, pode falar que você vai atrasar. E eu começo a rir e o ônibus atrasa. Porque é assim, não tem, cara, a mínima chance de qualquer coisa dar certo, que você acha que vai, não vai. Aí eu chego no lugar em cima da hora. Se eu marquei 6, eu chego, sei lá, 6:02. Aí ainda tem que andar até dentro lá do lugar. E aí demora mais uns 2-3 minutos. Então eu vou chegar 5 minutos atrasado. Aí eu chego. Aí eu falo. Aí eu mentalizo a pessoa com quem eu combinei de encontrar. E penso, você vai atrasar também, né, cara? Eu cheguei aqui 5 minutos atrasado achando que eu tava atrasado, mas eu cheguei adiantado, né? Essa é a verdade. E sim, é a verdade, a pessoa chega 6:30. Então eu achei que eu cheguei 5 minutos atrasado, mas eu cheguei 5 minutos adiantado. E eu vou, quando eu tava em processo de gravar esse podcast, que é acordar de ressaca, tomar uma... Eu tinha parado de beber, cara, agora eu voltei. Eu sou um merda, essa é a verdade, não tenho mais desculpas. Tomar água, ligar o computador, ligar o microfone, posicionar o microfone com o pedestal aqui bonitinho pra gravar e gravar. Nesse processo, eu olhei pra janela, pensei num galo gigante assim, de tipo 1,60 m de altura. E falei, você vai cantar agora, né? Você vai cantar, cara. Eu tenho certeza. Canta agora, eu tenho certeza. Eu tô mandando você cantar. Apertei o rec no meu programa de gravação. Adivinha, o galo cantou 4 da tarde. Cara, não é sacanagem isso. Parece que eu tô de sacanagem com a cara de alguém. É uma loucura isso. Mas onde eu estava? Onde eu estava? Sim, vamos lá. Imagina um homem pré-histórico. Tudo é velho. Tudo é o modo antigo das coisas. Não existia agricultura. O que é agricultura? Vamos lá, cara. Vamos lá que você consegue. Põe o cérebro para funcionar. Não, sem cigarro eu não vou conseguir. Vou acender um cigarro agora. Puta, eu vou morar sozinho é uma merda. Eu... Sozinho assim, né? Tem meu irmão que mora aqui comigo, mas eu não considero a existência dele. Mas eu dizendo sem mãe, porque você dorme e deixa uma merda. Quando você acorda, a merda tá lá, só que ela tá um pouco pior. Eu fumei ontem, tem um cinzeiro aqui na mesa do meu computador. Com 5 cigarros. E cigarro, quando você apaga, ele fede, não sei, cara. E tem uns palitos de dente que eu... Puta, horroroso, horroroso. Não morem sozinho, morem com suas mães até enquanto vocês puderem. Depois é horroroso. Eu lavei roupa ontem, cara, troço horroroso. Aí põe na máquina. Aí tem que jogar... Eu não sabia que tem que jogar o sabão em pó na água, num baldinho de água primeiro, pra depois jogar essa água com sabão em pó. Não pode jogar o sabão em pó direto na roupa, porque não pode. Eu fiz e descobri que não pode. Qual é o erro? O que, que acontece de ruim? Não sei. Eu sei que não pode. Aí lava, aí depois seca a água, aí depois enche de água de novo. Aí você joga o amaciante, mas não é direto também. Você pega um baldinho, joga o amaciante, joga água... Pra me fazer um negócio, aí joga essa água com amaciante na água que tá com a roupa dentro da máquina de lavar. E aí aperta um botão. E aí o negócio faz. Vrim, vrim, vrim, vrim. Cara, o ser humano é muito preguiçoso. Pega a roupa, vai no rio. Pega a roupa, vai no rio. Não, eu tô advogando pela modernização das coisas aqui, cara. Não posso ser contra o meu próprio argumento. Tá. Vamos começar do basics. O que, que é agricultura? É a evolução. Veja bem. A agricultura, a invenção da agricultura, é a evolução do processo de coleta de alimento da natureza. Porque o ser humano era nômade. Ele era, sabe? Ele ficava num lugar matando os... Por que, que ele era nômade? Vou falar real aqui. Porque ele matava todos os bichos que tinha num lugar... E devastava toda a natureza que tinha lugar. Ah, porque o homem da tribal indígena, ele é em contato com a natureza. Vai te fuder, cara. O cara caga em tudo, o cara não tá nem aí. Você acha que o cara tem essa consciência de natureza? Quem tem é burguês da pós-modernidade. Nativo nenhum tem consciência de natureza, assim como animal nenhum tem consciência de consciência ecológica. Porque não precisa ter, porque como as coisas foram desenhadas para ser, por Deus, ou sei lá quem seja, era para ter pouca gente. Então mesmo se o índio mais sujo do mundo, que caga no rio, que, sei lá, mata um animal e limpa as tripas no rio e vai tudo pro rio, ele não é, ele, sei, tem 500 pessoas numa tribo, sei lá, 200, nem isso. Não é suficiente pra poluir o mundo. O mundo consegue dar descarga nessas merdinhas que esses caras fazem. Não é porque eles têm consciência ecológica, eles estão cagando pra natureza. Literalmente cagando na natureza. Eles cagam no rio, cagam nos lugares, no mato, fica fedendo. Só que o homem primitivo faz o quê? Ele destrói tudo à sua volta. E ele mata todos os animais, come todas as plantas que dava pra comer, aí fica num lugar que não tem mais nada. Aí o que ele faz? Ele se muda. Ele anda pra outro lugar que tem coisas novas, que tem um... Entendeu? Que onde tem mais animais, né? Isso é um homem nômade. Aí houve uma evolução nesse aspecto, que é a agricultura, que a gente faz até hoje, que é, não precisa acabar com tudo aqui e ir pra outro lugar. Faz um negócio aqui. O cara... Será que quanto tempo burro desse homem? Por isso que eu falo, cara. Homem antigo era um burro do caralho. Não vou falando. Sabe qual é o maior gênio da história? Considerado? É um cara que tava debaixo de uma árvore. Caiu uma maçã na cabeça dele. E ele falou, ó. Existe uma força que tá puxando essa maçã pra baixo. É a gravidade. Aí o cara é o maior gênio da história. Mas aí até eu. Porra, cai uma maçã na cabeça do cara. Eureka. Existe uma força puxando. É óbvio. Cara, é óbvio. Se não existisse, ela não ia cair. Ela ia ficar... Ela ia cair. O talo dela que prende ela na árvore ia se romper e ela ia continuar parada. Qual é a genialidade que o cara teve? A gravidade existe. Que coisa absurda. Vai tomar no cu. Aí eu sou gênio. Por isso que era fácil ser gênio. Aí o cara bota uma luneta pro sol, sei lá, pra lua. Aí ela tá em um lugar do céu. Aí no outro dia ela tá em outro lugar, ela vai se movendo. Aí tá, aí a conclusão lógica que todo ser humano teria. Sim, as coisas estão se mexendo em volta da gente. As coisas estão se mexendo em volta da gente. O sol tá se mexendo em volta da gente. Nós somos o centro. Porque parece. Olhando daqui. Só que algum cara chegou e falou assim. Tá, mas se a gente estivesse rodando ao redor dele, do sol, a gente também ia ter essa percepção de que ele tá rodando em volta da gente, porque a gente tá aqui e ele tá lá. Então talvez seja o sol que seja o centro. Talvez. Sim, talvez. É óbvio. Se a gente tá girando em volta do sol, mas a gente tá aqui e olhando pra ele, vai parecer que ele tá rodando em volta da gente, meu Deus. O Galileu, o gênio do... Vocês estão de brincadeira comigo, só pode, meu. Sabe? Aí entra o cara... Pô, você vai tomar um banho, aí a banheira tá cheia. Você vai tomar um banho de banheira, tá? Vamos supor que você tem uma banheira em casa. Você vai tomar um banho de banheira, aí a banheira tá cheia. Ela tá 100% cheia. Sabe? Ela tá retinha assim em cima. Ela tá... Qualquer coisa, qualquer mexida vai cair água. Aí chega você. Burro o suficiente pra encher uma banheira 100% antes de entrar nela. E entra com ela cheia. Aí, um pouco da água que tá lá dentro sai, porque a banheira tá cheia. Aí o cara coça a cabeça assim com o dedo. Imagina um cara com o dedo indicador assim, coçando a cabeça. Aí ele vai com o mesmo dedo indicador, coça a barba do queixo e franze com a testa franzida. Olha pra água, olha pra cima, olha pra água que caiu no chão assim, o chão molhado. Aí olha pra banheira, olha pro próprio corpo. Aí ele fala, peraí, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Sim, não pode. Tá cheio, se você entrar vai cair água. Ninguém sabia disso até esse cara perceber isso, cara. Qual o nome desse cara que fez isso? Ninguém sabia disso. Vamos botar aqui, cara. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Quem inventou isso? Lei de Newton. Ah, cara. Ah, vá. Sem, antes do Newton perceber isso, ninguém sabia. Ninguém tinha pensado nisso. As pessoas entravam normalmente nas banheiras cheias e derrubavam água, molhava a casa inteira. E os caras, tá bom. Não, eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que a história, o jeito que as pessoas contam a história pra gente, é tão ilustrativo e tão meramente ilustrativo quanto a Bíblia, quanto o ensino da Bíblia. Ah, o cara falou que haja luz, o cara falou que haja o quê? Que haja o que mais? Que haja sol, que haja as coisas, que as trevas se separem da luz. É isso que ele falou? Vamos botar aqui. Primeira coisa que Deus falou. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa ser burro. O que Deus fez no início? O Criador criou no princípio o céu e a terra. O que é o céu e a terra? Ele criou o espaço. Isso é uma metáfora, é uma ilustração. Ele criou o espaço sideral, o universo vazio, e a terra é o que? A matéria, as coisas, as pedras, os sóis. Sóis? Sols. Qual o plural de sol? Vamos botar aqui também. Plural de sol. É sóis. Beleza. Aí sempre tem um ensinamentozinho. Regra, os substantivos terminados em al, el, ol e u fazem o plural pela transformação do i dessas terminações. Eu não entendi nada, não, só me explica qual o plural de sol. É sóis, ponto. Não tem regra. Substantivos terminados em isso aí já é loucura, isso aí já é tudo insanidade. Parem com isso. Tá, aí no momento que a humanidade começou a perceber, porque a gente demora a perceber as coisas, igual esses, o Newton, esses caras, todo mundo demora a perceber as coisas. Quando as coisas não existem, ninguém percebe. Depois que ela existe, que alguém falou, fica óbvio pra todo mundo. Ah, sim, é óbvio. Igual eu tô falando aqui. Gravidade existe, sim. Tem uma força que puxa pra baixo. Tudo. Inclusive você, senão você ia estar flutuando. Aí o cara, a gravidade existe. Aí ele é o maior gênio da história da humanidade. O homem percebeu... Não, se essa planta que eu coleto aqui pra comer... Eu tô nesse assunto, cara. Eu ia falar de mulher, mas eu tô nesse assunto pra entrar no assunto de mulher e eu não consigo sair desse assunto porque eu não consigo explicar o que eu quero dizer. Se eu pegar essa planta que eu coleto aqui, arrancar ela, só que arrancar ela um pouco mais, até lá embaixo, até debaixo da terra, arrancar tudo, cavar um buraco aqui onde eu tô com a minha família e botar ela, talvez ela funcione, talvez funcione, porque a terra daqui é igual a terra que tá lá, aquela que tá lá. Então, se eu tirar aqui e botar aqui, talvez funcione. O cara fez isso e funcionou. Começou a dar batata, começou... Essa é a minha visão infantil de como surgiu a agricultura. O cara botou, aí nasceu uma plantação de tomates no outro dia. Em frente à caverna do cara. Aí, a partir desse momento, coletar frutos, viver andando de lugar em lugar, virou algo defasado. Ou ultrapassado. Vamos ajeitar o microfone aqui, porque tá muito ruim. Tá gravando ainda isso aqui, cara? Ah, tá. Entenderam? A partir desse momento, acabou. Quem continuasse viajando de lugar em lugar, correndo risco de pegar frio, você não sabe o clima do lugar, você não sabe se vai ter outra tribo que vai te matar. Não, fica aqui no seu lugar. Em vez de você ir atrás da comida, pega a comida e traz pra cá, e ela cresce aqui, aí você fica aqui. A partir desse momento, quem fizesse o contrário era burro. Certo agora é agricultura. Mudou. Coisas mudaram, agora é assim. Futuro chegou. Aí os caras, em vez da gente correr, ficar andando 50 km por dia, andando igual uns escravos, uns animais de merda. A gente tem um cérebro maior que todas as outras espécies. A gente pode pensar, gente. Pega o animal, deixa ele aqui, mas não mata. Deixa ele aí, que preso numa cerquinha, deixa ele aqui. Um macho e uma fêmea, pelo menos. Porque os dois vão ter filhos. E aí a gente vai ter animais pra sempre. É só não matar o pai e a mãe. Deixa pelo menos um casal vivo. Ou vários, porque aí vai ter mais filhos, aí vai ter mais animais, entendeu? Então, aí surgiu vocês, o gado. Tô brincando, gente. É uma piadinha pra descontrair aqui. É... A partir desse momento em que alguém pensou em pegar um animal, em vez de matar ele desesperadamente, não, deixa ele vivo. Faz um carinho nele, deixa ele acostuma com você. Ele vai ficar seu amiguinho, aí você faz uma cerquinha, você bota ele ali, dá uma graminha pra ele comer, que ele vai ficar feliz, ele vai ficar deitado, comendo ali. Você vai inclusive proteger ele de predadores. Um boi, um búfalo, sei lá, o que os cara fazia primeiro. Era um búfalo, né? Hoje já existia vaca, boi, essas coisas. Aí os caras começaram a montar em cavalo, os caras começaram a perceber as coisas. Então a partir do momento que o cara pegou um cavalo, botou uma sela, botou uma rédea, e ele viajava uma distância muito maior, sem dar nenhum passo sequer, o resto virou defasado. Você pode até caminhar a pé pra certas coisas, mas pô, você não vai fazer uma viagem a pé mais, pega um cavalo. Você não vai ficar viajando 100 km pra pegar um animal. Viaja uma vez, pega e traz vários, um rebanho, e bota numa cerca e eles vão estar lá pra sempre. A partir desse momento, quem viaja pra matar animal é burro, acabou. Água, toma água, mesma coisa. Você não precisa? Ah, vou viajar aqui, vou tomar água. Aí eu vou embora, depois eu tenho que procurar outro lugar pra tomar água. Não. Constrói a porra da sua casa em frente ao rio. Tem água pra sempre. Aí você vai poder pegar água pra plantar, pra dar pro animal, pra dar pra seus filhos, pra você beber. E tá tudo bem. Aí fica num lugar... Aí acabou, cara. Tá viajando por causa de água. Entendeu? O novo supera o velho. E qual era o velho nessa época também? Transar muito, porque tinha... Muitos poucos indivíduos vivos da espécie humana na Terra. Tinha 10 mil pessoas na Terra. Tô chutando o número aqui. Vamos supor que na Terra inteira tinha 10 mil pessoas. Era uma espécie muito pequena. Não era milhões e milhões de pessoas. Então, pra não acabar, os caras tinham que transar muito. E isso não é difícil. É só transar. É muito fácil, inclusive, e é bom. A natureza botou uma sensação boa pra gente perceber que é pra fazer muito mesmo. E aí os caras fizeram muito. E aí a Terra agora tem 7 bilhões de pessoas. Ou seja, o objetivo foi cumprido. Assim como aconteceu com a invenção da agricultura, a invenção da pecuária, né, tirar leite dos bichos, criar, prender os boi, a invenção, domando animais para montar neles e construir as cidades, as vilas e as coisas perto de rio, assim como isso aconteceu, essas mudanças, qual era a mudança natural em relação a sexo? Homem não faz mais com mulher. Acabou. Homem agora só faz com homem. Cara, homem passar a fazer sexo só com homem? Será que tem um vizinho me ouvindo, cara? Quando eu falo essas coisas aqui, eu fico uma puta vergonha. É... Tá. Assim como a agricultura é a evolução... Que absurdo que eu tô... Assim como a agricultura é a evolução da coleta e criar os animais é a evolução da caça, deixa os animais aqui que a gente vai ter eles quando a gente precisar, não transar mais com mulheres e só com homens é a evolução da heterossexualidade. Entenderam? Porque quando um objetivo é cumprido, agora a gente tem comida saindo da terra aqui e a gente pode fazer isso pra sempre. É a mesma coisa de, tá, agora tem 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente não precisa mais ficar transando entre nós pra fazer mais gente, porque já tem muita gente. Quando precisar, a gente faz de novo. Agora não precisa. Entendeu? A homossexualidade é a evolução. A homossexualidade está para a agricultura. Só que o absurdo é que tudo mudou, tudo foi inventado e as coisas antigas foram deixadas de lado, mas nesse aspecto a gente continua igual, a gente não evoluiu. Aí eu pergunto, por quê, cara? Por que não? Quer dizer, a gente tá evoluindo porque cada geração que passa tem mais gay. Isso é notório. Eu... Olha, cara, a evolução é tão rápida. Ela tá acontecendo. Que quando eu tava na escola, quando eu era criança... Tô mexendo no microfone, tá dando barulho aí. Mas tudo bem. Quando eu era criança, tinha um gay na sala. E geralmente, todas as pessoas que eu converso sobre isso, as pessoas falam a mesma coisa. É, na minha sala tinha um cara que era gayzinho. Que era afeminadinho. Que as pessoas fazem uma brincadeira. O cara é gay. Não tem como dizer que não. Porque na época, o cara tem 8 anos de idade, aí ninguém fala, né? Todo mundo percebe. Todo mundo zoa ele, é mulherzinho, o cara gosta de jogar vôlei, o cara não gosta de jogar futebol. Aí os adultos que querem se enganar falam, não, ele é só uma criança mais sensível. É, depois que cresce, isso muda. O cara não tem, o cara é gay. E o cara cresceu e virou gay, como todo mundo sabia, que ele já era. Só que agora, recentemente, eu trabalhava como repórter, fazer reportagens na rua e eventualmente em escolas, coisa de, agora tem um papagaio, agora tem um bicho ali, fazendo uma maritaca, como é que é o nome desse bicho? Não sei, vou comprar um airsoft e vou encher de bala, é isso que eu vou fazer. Quanto é um airsoft? Vou pesquisar, assim que acabar esse podcast eu vou pesquisar e comprar uma arma de airsoft. Não é uma pistola, uma pequenininha assim mesmo, só pra assustar esses bichos, não precisa nem matar, só pra doer e ele ir embora da minha casa. Tava falando, sim, aí quando eu ia nessas escolas, tem uma feira da poesia, aí tem o pateta do repórter, tem que ir lá fazer essa coisa desinteressante, que ninguém vai querer ver quando for pro ar, aí o cara vai, aí quando eu ia em escola, era incrível, vamos supor que tem uma sala de 30 alunos, e nos quais 15 são mulheres e 15 são homens, desses 15 homens, no mínimo, a metade é gay. Ou até mais. Tinha lugar que todos eram... Tinha tipo assim... Dois meninos que você via que eram... Não vou dizer normais aqui, gente. Por favor, tá? Sem preconceito. Hello, gente. O preconceito ficou lá pra trás. Não vou dizer que no, aqueles... Que de 15 só dois eram gente. Mas é incrível. É muito gay, cara. Eu acho que isso é uma resposta. Eu acho que isso é a agriculturização dos gêneros. Será que isso vai virar... Será que esse estudo vai... Isso que eu tô dizendo agora vai virar um... Será que eu vou ser o Einstein? Será que o que eu tô falando agora... Caralho! Será que o que eu tô falando agora vai ser tão importante e tão falado no futuro quanto a maçã caiu na cabeça do cara e o cara falou que a gravidade existe? Imagina daqui 500 anos, 1000 anos... Todo mundo é gay. E a heterossexualidade é usada só para fins reprodutivos. E nem precisa de contato. É só inseminação. E todo mundo é gay. E os caras vão falar, cara, 1000 anos atrás, os caras já tinham descoberto a agricultura, a pecuária, a domar os animais, a morar, sabe, fazer canalizar água para todo mundo, energia elétrica, tudo. Energia elétrica é um ponto também. A partir do momento que um cara conseguiu fazer um negócio através de um fio de metal, chegar e fazer uma luz dentro da sua casa, o cara que fizesse uma fogueira pra iluminar é um burro. Idiota. Você pode até fazer uma fogueira pra esquentar, pra queimar as coisas, pra cozinhar as coisas, fazer um foguinho, um fogãozinho a lenha, beleza. Mas pra fazer luz, porra, não precisa mais. A não ser que você seja um mendigo, um burro. Aí os caras estudando a gente, daqui 1000 anos os caras estudando a gente de hoje, pô, eles já eram tão avançados, eles já tinham avião, já tinham tudo. Já tinham fala, já tinham tudo. Só que eles continuavam transando homem e mulher. Esses caras eram loucos. Por que dentre todas as evoluções e os avanços, esse foi o último? Por quê? Os caras vão estudar isso, cara. E eles vão achar esse podcast aqui. Que era um cara que tava nessa época ainda. Porém que ele já tava suspeitando que tinha algo errado com a heterossexualidade em 2018. Será que você, o Newton, a Lady Thiago, Lady Newton agora, Lady do Carvalho, imagina? Que loucura, cara. E então essa é a minha tese. Só tem, em cada geração tem mais gay, porque são pessoas evoluídas. Então eu me sinto muito mal de não ter nascido parte dessa evolução. Eu sou parte dos que vão ficar pra trás. E olha como é que a natureza é incrível. A natureza tá fazendo tudo, todos os relacionamentos meus darem errado com mulheres. Pra... Ah, o telefone toca, cara. Vamos atender aqui. Alô? Alô? Não. Ai, tomar no cu, cara. Beleza. Onde eu tava? Perdi tudo agora. Tá, e olha como que é a natureza perfeita. A natureza é tão perfeita, cara, que a gente não percebe ela agindo. A gente acha que nada tá agindo, porque a natureza é muito lenta e muito devagar. Ela faz as mudanças muito lentas, assim, cara. Tão lentas quanto a Terra girando. Não dá pra perceber que a gente aqui na Terra não percebe a Terra tá girando, cara. A gente não percebe por quê. Porque a natureza é perfeita. Porque ia ser um saco a gente perceber um negócio girando, a gente ficar tonto, a gente morrer, cair no chão duro. Então a natureza, ela não te deixa perceber, ela acha que é um... Você acha que é uma... Mas não, cara, tá tudo planejado. O fato de eu não conseguir mais me relacionar... Eu ser heterossexual, porém, eu não consigo me relacionar com nenhuma mulher e eu odeio ter que ter esse tipo de relação, ter dentro de mim essa necessidade, essa urgência por mulher e não conseguir ter nada sério com nenhuma, porque nenhuma se interessa por mim, é um indício de que a natureza está dizendo: heterossexuais, não tenham mais filhos. Deixa morrer os seus genes heterossexuais, deixa só os gays vivos. Porque quando eles precisarem se reproduzir, vai ter inseminação artificial. O cara vai no médico. Sei lá, eu imagino, daqui 1000 anos pode ter uma lei que obriga uma vez por ano você ir num... Assim como o alistamento obrigatório, uma vez por ano você vai num médico do governo, eles retiram um espermatozoide, você não vai precisar nem se masturbar, porque vai ter tecnologia para tirar o espermatozoide sem você precisar se masturbar. Tira e aí algumas mulheres vão ser selecionadas aleatoriamente, ou algumas que querem ter filho, ou algumas que vão ser obrigadas, se faltar gente, vai ter uma cota obrigatória, entendeu? Vai ter uma cota, ó, 1000 mulheres precisam engravidar. Quantas de vocês querem? Deu 1000 que querem? Beleza, então ninguém vai ser obrigado. Mas deu 700, faltou 300, 300 mulheres vão ser obrigadas a ter filho, a ser inseminadas. Beleza, o governo vai dar tudo, vai dar roupa, vai dar comida, vai dar médico, remédio, vai dar tudo pro seu filho, fica tranquila. Acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser assim. Daqui 1000 anos eu acho que vai ser assim. Não tem como, cara. Não tem como. E você vê a evolução nítida. Porque imagina quando surgiu a agricultura. Quantos imbecis não torceram o nariz pra isso? Que isso aí não vai dar certo. Tem que... Vocês vão ficar parados aqui, vocês vão morrer. Vai chegar gente aqui, vai matar vocês. Vai, o tempo vai não sei o quê. Vocês estão vulneráveis. Vai, a água vai poluir, sei lá. Eles, com certeza, a maioria na época foi contra. É o que os gays sofrem hoje. Os caras querendo pegar de porrada na rua. Sabe, toda novidade é vista como algo satânico, algo que tem que ser impedido, algo ruim. É isso que tá acontecendo. Mas no futuro vai ser o normal. Aí, cara, mas por que que eu tava dizendo tudo isso? Sim, o certo era ser gay. E eu não sou, e isso me entristece muito. Aí o cara não gosta, meu. O cara não gosta de mulher. Quer dizer, o meu coração gosta. O meu corpo gosta. A minha cabeça, não. Nem um pouco. Aí o cara fica nesse dilema. Vamos, cara, vamos lá. O coração é tipo um cachorro, sabe? Que quer brincar o tempo todo. Vai, vai, vai, cara. Vai, vai, pega ela. Tira a roupa dela, cara. Vai, conversa com ela. Sai com ela. Seja interessante, cara. Seja interessante, por favor, cara. Fale sobre os livros de filosofia que você já leu. Impressione ela com a sua inteligência. Fala, cara. Fala, fala, fala. Vai, sai com ela, meu. Sai, sai com ela, cara. Depois pede um beijo. Pede um beijo. Pede um beijo agora. Agora é a hora boa, cara. É agora. Cara, pede um beijo agora nela. Aí fica esse cachorro brincalhão martelando o tempo todo. Só que o meu cérebro é um gato. É um gato que só quer ficar deitado. Que quando as coisas acontecem assim, ele abre um olho só. Não os dois. Ele abre um olho, olha assim, meio... Sabe? Suspeitando de tudo. É, não. É, fica aqui. Vou ficar aqui. tomar uma xícara, um pires de leite, comer um peixinho, um passarinho, sei lá, e vou voltar aqui a dormir onde eu tô, deitado, gordão. Esse é o negócio, meu. Essa é a parada, eu me arrepio todo quando eu falo disso. É horrível. Ah, tô com minhas pernas, minhas canelas estão arrepiadas nesse exato momento. É horroroso. Só que aí é a lei da vida. Quem faz mais barulho, consegue. Quem faz mais barulho é o cachorro. E aí o cara tá bom, vamos. Aí você sai com uma mulher na sexta noite. E cara, eu me tornei um cara. Eu nunca pensei nisso, cara. Ah, que sensação. Eu nunca realizei, eu nunca parei pra admitir isso pra mim mesmo. Pra cair a ficha, entendeu? A palavra, o termo é essa, cair a ficha. Vou acender outra aqui. Eu tô na escola com 15 anos, me divertindo. E não ligando muito pra mulher, né? Videogame, Guitar Hero. Eu era bom pra cacete no Guitar Hero, cara. Eu era bom, nossa senhora. Eu era bom no controle, que a gente chama aqui em Minas de manete. Eu era bom na manete. E era bom na guitarra também. Eu não tinha guitarrinha do Guitar Hero. Eu comprei depois de mais de 2 anos jogando só na manete. E eu fiquei muito bom na guitarra também. Eu tocava Through the Fire and the Flames do Dragon Force no Expert e dava uns 89, eu já acho que eu já fiz 90% daquela música, cara. Então assim, eu era bom pra cacete. Guitar Hero era puta, eu era comigo mesmo. Se tivesse e-sports naquela época, eu lembro que os campeonatinhos que tinham era de Winning Eleven, PES, eu não gostava muito. Eu até jogava porque pessoal, amigo, vinha aqui em casa, amigos do meu irmão, eu era a criancinha que ficava ali e eu ficava assistindo. E tá bom, mas não era o que eu gostava pra cacete, era de... Puta, mas pra falar de jogo mesmo, eu tenho que falar do Nintendo 64. Eu gostei de um jogo que chamava... É Sub-Zero? Era um jogo só do Sub-Zero. Pera aí, Sub-Zero 64. Nintendo 64. Era esse o nome? Não, era isso mesmo, cara. Mortal Kombat Mythologies. Era isso? Vamos ver. Isso. Cara, era um puta jogo difícil pra cacete. E bom demais. Bom demais. Já zerei esse jogo. É, Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Eu acabei de botar no imagens aqui, vi a capa. Puta, que coisa bonita, hein? Que saudade. Midway. Saudadíssima disso. Me arrepiei de novo. Olha as imagens aqui, cara. O cara não... Num penhasco, nos templos gigantescos, assim. Era um puta visual, cara. Agora eu tô achando uma merda, mas na época era um puta visual. O cara acostumado com Sonic, aí vem esse negócio, puta, as montanhas lá no fundo, caralho. Eu lembro que era muito bom esse jogo, cara. Muito bom. E eu era muito bom nele também. E Guitar Hero era pica também. Mas voltando ao assunto, onde eu estava. Tá. Eu tinha 15 anos e tava na escola. E tava tudo bem, jogando meu Guitar Hero, sendo o melhor de Guitar Hero da escola. Eu ia na casa das pessoas às vezes. Tinha um amigo meu, que era meu vizinho aqui, que a gente era muito amigo. A gente era inseparável desde os 6 anos de idade. O nome dele é Josué. E tem uns 4, 5 anos que ele se mudou pros Estados Unidos e a gente não conversa mais, acabou tudo. Isso é a vida, cara. Você tem um amigo desde os 6 anos de idade até os 20. Vocês passaram por tudo, cara. Tudo. A descoberta do Game Boy, a descoberta das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Com 8, 9 anos. A descoberta da Beyblade, a gente descobriu junto. Comprava Beyblade pra cacete também. Era bom pra caralho. Tinha um cara também vizinho que tinha uma arenazinha de Beyblade, a gente jogava. Era bom. Jogava bola na rua. A gente descobriu mulheres. Na mesma época, assim, né? Fiquei com uma menina. Pô, eu também, com 12, 13 anos. A primeira festa, a gente foi junto. Primeira porrada da minha e dele. Não porradinha de criança de rua, tô dizendo porrada de gente. Em festa, assim, que dá soco, quebra a garrafa na cabeça. Uns 16 anos, foi a gente junto. Que mais? Tudo. Droga, primeiro uso de experimentado. Tudo junto. Quando, aí, dos 6 aos 20 anos de idade. Quando você faz 20, o cara... Estados Unidos. Acabou. É isso a verdade, cara. Amizade é só enquanto tá ali. Não, eu não tô me lamentando, não. É assim mesmo. Aí eu tinha 15 anos, tava jogando Guitar Hero. Esse cara, eu era tão bom no Guitar Hero que ele falava assim, não, cara, você tem que ir na casa desse amigo meu jogar Guitar Hero lá na casa dele, porque ele não acredita quando eu falo. E aí eu ia lá, eu era tipo uma estrela do Guitar Hero. Eu ia na casa do cara, na manete mesmo, e destruía. E acabava com tudo. Tocava qualquer música no Expert. E a maioria delas eu fazia 100%. Paranoid eu fazia 100% no Expert, mas não é difícil. A Lay Down, daquela banda Priestess, eu fazia 100%. As primeiras eu fazia todas 100%, sabe? Puta, era bom, né? Como era bom jogar Guitar Hero, meu. Eu ficava a tarde inteira, 6 horas direto, assim. Todos os dias. Chegava da escola, era Guitar Hero. Antes de almoçar, Guitar Hero, Guitar Hero. Aí eu tinha 15 anos, tava nessa fase. Aí, de repente, eu estou num corpo de um cara chegando nos 30... Que vai em encontros sexta-noite. Eu me tornei um ser patético. Eu via na TV, às vezes, sabe essa série de comédia assim? Tipo Friends. O Ross, não sei se vocês sabem, se vocês já viram Friends, mas tem um cara que chama Ross. Ele é um cara divorciado, que tem filho, é um cara trintão. Que ele se divorciou e ele quer mulher, ele quer uma namorada. Só ele vai tentando. Aí ele sai com umas mulheres, mas dá tudo errado. E eu ficava assim, pô, cara, mas que coisa estranha. Eu tinha, sei lá, 18, 17 anos, eu olhava isso. Qual é desse cara? Ele não conhece a mulher, por que ele vai? Olha só, cara, sexta-feira é um dia bom, é um dia que você quer se divertir ou descansar. Não interessa se você trabalhou muito, você quer descansar. Se você não faz nada da vida, você quer festejar, você quer estar com seus amigos, pessoas que você gosta, fazendo coisas que você gosta. Por que você vai gastar sua sexta-feira com uma desconhecida? Num lugar chato, que é restaurante, que é, sabe? E você vai gastar dinheiro. Dinheiro também não é o mais chato aqui, mas você vai gastar um pouco de dinheiro. E não sabe quem é a pessoa. Que coisa absurda que deve ser você ter 30 anos e ter que ficar indo em encontro, assim. E eu me tornei essa pessoa. Aí você vai, bonitinho, arrumado, toma banho, cabelinho, né? Hidratado, cheiroso, perfume, roupinha bonita. Aquela gola polo de playboy que eu odeio, mas que... Eu uso roupa que eu ganho, gente. Eu não compro roupa. Foda-se. Sou o cara mais mal vestido desse planeta. E quando eu tô bem vestido é porque alguém me deu. Minha avó me deu uma camisa. Minha tia, sei lá. E aí fui. E aí você chega lá sem esperança nenhuma. Nenhuma. Porque tudo que eu já falei aqui sobre mulher, sabe? Tudo dá errado. Ah, cara, eu tenho que falar um parêntese aqui, porque faltou contar. A parte principal do argumento da pré-história é o seguinte. E a fala, sabe? Controlar as suas cordas vocais e os sons que você emite. Modular os sons pra ter o som de S, de F, de V, de G, de X... E com isso formular barulhos específicos que querem dizer alguma coisa específica, isso é fala. Isso é a evolução dos grunhidos. O cara olhava pro outro e falava... não sei se era assim, mas tô, entendeu? A fala é a evolução da não fala, do silêncio. Só que... eu aposto que quem inventou a fala foi um homem, porque ele precisava. Imagina que vocês estão indo caçar um búfalo com um monte de lança na mão... O cara que tá do seu lado, correndo junto com você, assim, atrás do bicho, ele precisa saber as suas intenções. Vou pela esquerda, vou pela direita. Joga a sua lança que a minha eu vou enfiar. Ou então, fica com a sua lança que a minha eu vou jogar. Precisa de táticas de guerra, de batalha. Quando uma tribo vem invadir a sua, né? Você precisa, porra, estão invadindo aqui, não é só berrar. Porque o cara, ele tá berrando porque ele tá com caganeira. Tá berrando com a mulher dele. Tá berrando porque... Enfim, ele deu uma top, bateu o dedão no móvel. Não, ele tá berrando porque tem gente invadindo, vai acabar com a nossa existência, da nossa tribo. Então o cara tem que falar invasão, o cara tem que ter uma palavra só pra isso. Então o homem inventou isso aí, pra sua defesa. Só que eu aposto que a fala que o homem inventou lá no início era extremamente rudimentar, extremamente básica, só o necessário. Porque falar é chato. Isso aqui que eu tô fazendo é a coisa mais absurda que pode existir no mundo. E é por isso que que eu acho legal, porque é um absurdo. Tudo que me incomoda e é muito absurdo, eu me interesso. Não sei se vocês já perceberam nesses 3 anos, mais de 3 anos de podcast. Era muito rudimentar, era só algumas palavras que queriam dizer alguma coisa específica que iam ajudar eles a se defender de alguma coisa. Só que o homem passava o dia fora da caverna, provendo, caçando, sei lá, fazendo as coisas. Então a fala era só pra esses casos. E a mulher, as mulheres ficavam nas tribos. E elas, eles estão usando isso aqui agora, fala, vamos falar também. Aí elas ficavam falando. Só que onde foi o erro? Elas, como não faziam nada, ficavam dentro de casa cuidando de filho, filho cagando, ela limpava a bunda do filho. Ele vomitava, limpava o vômito do filho. Ela dava peito, o bicho mamava. É um marasmo, é um tédio o dia inteiro. Então elas pegaram essa fala rudimentar que foi criada com um fim específico de defender a tribo e levaram isso e elevaram isso a um nível insano de detalhes, porque elas falavam o dia inteiro. Então elas começaram entendeu? A força do homem tá na força bruta e na capacidade de raciocinar, de criar uma tática, de criar uma estratégia, de botar essa estratégia em prática e as coisas darem certo. A fala é só um detalhe que ajuda nesse processo. Mas pra mulher não, a fala virou tudo, virou o ponto principal delas, porque elas não conseguem sair na porrada. Então, de qual maneira elas vão convencer o homem de que o certo é invadir a vila tal e não a vila X? Ela não pode pegar um homem e obrigar com porrada. Ela vai no ouvidinho, ela fala um negocinho, ela conquista o cara. Ah, porque lá vai ter mais ouro, lá vai ter mais não sei o quê. E então ela conseguia mover as suas peças no tabuleiro através da fala. E ela foi levando essa fala a um nível estratosférico, a um nível absurdo de detalhes e de capacidade de manipulação. Eis que estamos em 2018, e quando eu vou conhecer uma mulher, eu sou o cara que só quer falar o que precisa. Mas eu sou obrigado a entrar nesse esquema de conversar com alguém nos moldes desse alguém, porque quem comanda a fala, quem domina a técnica da fala é a mulher, porque ela ficou desenvolvendo isso por milhares de anos enquanto a gente tava fazendo o quê? Dentro de uma selva correndo atrás de um búfalo. Isso era pré-história na minha cabeça. Foda-se a minha ignorância. Então, não dá pra eu ser só falar o básico, que é o propósito da comunicação. Eu tenho que falar nos termos dela. Eu tenho que jogar com ela no campo de batalha dela. E isso é muito ruim. Isso é muito chato e torna as coisas sempre chatas com mulher. Então é isso. Eu sou um cara que tá chegando perto dos 30 anos e cujo organismo tá dizendo: cara, tem que ter filho, tem que achar uma mulher legal pra você. E eu achei que eu tinha achado. Eu saí na sexta-feira e pela primeira vez em muitos anos não achei chato. É uma pessoa mais velha que eu, 2 anos. É, tem a mesma profissão que eu, inclusive. Enfim, uma mulher inteligente, que é muito raro. Uma mulher que tem senso de humor. Eu falei as barbaridades que eu falo aqui, assim. E rio junto. Enquanto eu falo, eu rio das coisas, porque eu não acredito no que eu tô falando. E a pessoa que tem senso de humor suficiente pra entender... Uma coisa é uma pessoa fazer uma declaração... Sei lá, cara... Uma declaração ofensiva e com raiva, sabe? Outra coisa é a pessoa falar e rir ao mesmo tempo. É sutil, mas tem gente que tem inteligência suficiente pra perceber essas coisas. Tá bom, saímos na sexta. Foi legal. Não é essa sexta agora, tem sei lá, tem menos de um mês, mas tem um tempinho. Aí depois sabe no sábado de novo e no domingo de novo. E foram 3 dias seguidos, cara, onde tudo deu tudo certo. E isso é muito estranho. Isso é muito estranho, porque não, as coisas não dão certo. Então, quando dão certo, é muito estranho. Foi bom pra cacete. Aí, Aí aconteceu de eu viajar pra São Paulo pra fazer o show com o Petri, com o Igor, com os caras. E enquanto eu tava lá, a gente se conversava pela internet, pelo WhatsApp, e tava tudo certo, assim, tudo às mil maravilhas. Ela me desejando boa sorte. E, enfim, aí eu, depois que eu voltei, ela ficou esquisita. Ela falou, ah, a gente precisa conversar. Olha como as coisas são uma merda, cara. Tá bom, precisamos começar, tá? Pode falar, não, não, tem que ser pessoalmente. Tá, beleza, aí, tá, enfim, combinamos, encontramos. Inacreditável, cara. Ela falou que recebeu uma ligação de um número anônimo, um número desconhecido, um número oculto, que a pessoa, sabe? Não mostra qual o número que tá te ligando. E falou o nome dela e falou, olha, isso eu acho que é mentira dela também, porque não tem como, cara. É uma história muito cabeluda pra ser verdade. Primeiro ela chegou pra mim assim e falou, Thiago, você já tirou alguma foto minha? E eu falei, não, não tirei. E eu realmente não tirei. Aí ela começou, ah, porque me ligaram de um número desconhecido, um número privado, era um cara, e o cara falou o meu nome e falou, e aí ela perguntou quem é, e o cara falou, ah, você não sabe quem é? Ela não, e isso ela contando, eu não acreditei em nada. Nada disso que ela falou, cara. Pra mim tudo é mentira. Mas aí ela falou que falou com um cara assim, ah, eu não sei quem é, e se você não falar quem é, eu vou desligar. E aí o cara, não, não precisa saber quem eu sou, só quero te dar um aviso pra você tomar cuidado com as suas companhias, porque tem um, eu tenho provas de que tem um cara que está tirando fotos suas dormindo enquanto você está pelada. Aí ela falou, você fez isso? Eu falei, não. Aí eu falei, você falou com o cara pra mostrar a prova? Porque se o cara falou que tem prova, ela falou, falei, mas o cara falou que não ia mostrar, né? E aí eu desliguei o telefone. Então é isso, ela falou assim, ah, eu não tô dizendo que eu acreditei que é você, a pessoa no telefone não falou meu nome, então a primeira coisa que me veio na cabeça, ela deve ter dado pra outro cara que o cara fez isso, então não é comigo. Só que, será que ela foi burra o suficiente? Porque, olha só, cara, se algum cara tirou foto dela dormindo pelada, E ela sabe que existe a chance de não ter sido eu e ter sido outro cara, é muita burrice ela chegar e perguntar pra mim, porque eu vou falar que não fui eu, e se não fui eu, é óbvio que tem outro cara que fez isso. Mas sim, foi a primeira coisa que eu pensei. A primeira. Ela dá pra quantos caras essa mulher dá? E aí, vamos supor que ela dá pra 5 caras ao mesmo tempo, e nenhum sabe da existência do outro. E aí ela chega pra cada um dos 5, ah, você já tirou foto minha? Porque aconteceu isso, isso. Todos vão pensar isso. Pô, se não fui eu, tem outro cara que fez isso. Então ela tá dando pra outro cara. E a segunda coisa que eu pensei, é alguém que quer me fuder. Porque se realmente ela tá ficando só comigo, e não tá mais com ninguém, então, e essa foto, a existência dessa foto é uma mentira, é uma pessoa que inventou isso pra me prejudicar. Ou pra, sei lá, pregar uma peça nela. Pode ser vários motivos, cara. Cara, pode ser até que o cara pegou o telefone e discou qualquer número aleatório. Não, mas não pode ser, porque ele falou o nome dela. Segundo ela, o cara que ligou pra ela chamou ela pelo nome. Entendeu? Então é isso aí. Ela falou, ah, mas eu não tô dizendo, não tô acusando, só tô te perguntando se foi você. Eu falei, não, fui eu. E ela, não, tá tudo bem, eu acredito, só que eu mesmo assim, eu acho que a gente tá indo muito rápido. Olha o papo, cara, olha o papo. E o papo eu sempre vou perder, porque eu não, entendeu? A comunicação do homem é muito curta, e a da mulher é muito vasta, e por isso que a gente não entende nada que elas falam. E eu fiquei sem entender, ela falou, ah, que a gente tá indo muito rápido, a gente se conheceu num dia, já saiu num dia, depois saiu no dia seguinte, e no terceiro dia seguido que a gente saiu, a gente já transou e a gente já não sei o quê, então a gente tá muito rápido. E aí vem um papo assim de merda, que eu sei que é mentira. Cara, quem conhece mulher, quem já lidou, sei lá, com mais de 10 relacionamentos na vida, sabe quando o negócio não é. É mentira, entendeu? Porque a conexão que a gente teve foi muito forte e os meus relacionamentos passados foram muito traumatizantes, foram muito difíceis. E eu fiquei muito machucada por eles. Então, qualquer relacionamento novo que eu começo a me sentir muito apegada a alguém, eu fico com medo. Então, me assustou muito, porque a gente se deu muito bem. Papo merda, papo chato, papo mentiroso. Eu farejo, meu amigo. Eu farejo de longe. E esse é um papo muito falso. O que eu fiz? Cheguei em casa. Isso a gente tava no shopping comendo um macarrão no Spoleto. Spoleto, não sei se é só aqui ou se tem no Brasil inteiro. Uma rede de comida italiana, eu acho. Não sei se é só italiana, não sei. E eu assim, aham, tá, beleza, aham. Não, concordo, não, isso aí. Porque eu não vou me meter a conversar, a chegar pra ela e falar, como assim? Você tá com medo de um negócio que tá bom, que tá te fazendo bem? Cara, isso eu não vou entrar nessa discussão porque eu vou perder, porque eu não vou conseguir me expressar bem e ela vai. E ela vai me engolir nessa discussão. Então, foda. Eu falei, não, beleza. Cheguei em casa e bloqueei do WhatsApp e do Instagram. Foda-se. Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu caí na real. O tanto que aquilo era uma maluquice, cara. O tanto que uma coisa que... Pô, um relacionamento com uma mulher é a pior coisa que pode acontecer, cara. Pior coisa que pode acontecer na vida do homem é um relacionamento com uma mulher. Não é possível. Ainda mais, aí eu comecei. Quando você sai, quando você tá na situação, tá bom, tá legal, tá ok. Você não percebe, você fica meio cego. Mas quando você sai da situação e olha pra situação, você vê que é uma merda. Uma mulher mais velha que eu, que já tá mais perto ainda dos 30 do que eu. O que essa mulher já deve ter tido de bagagem? Eu não quero ser chulo aqui nas minhas palavras, mas vocês sabem do que eu tô dizendo. É de sexo mesmo, é de loucuras na cama. Imagina, eu fico, cara... Eu acho que todo homem que se preze, ele tem que pensar isso também. Por isso que a gente quer uma mulher virgem. Porque a gente que tem um mínimo de honra dentro da gente, a gente vai pensar nisso o tempo todo. Mulher mais velha que eu. Imagina a quantidade de insanidades sexuais que essa mulher já fez na cama com vários caras. Imagina. Uma mulher... Cara, ela é uma gata. É uma gata. Ela é de uma cidade grande, ela não é da minha cidade, ela veio aqui pra trabalhar. Então ela morava em cidade grande a vida inteira. Ela tem uma família endinheirada. E ela é uma gata. E é isso. Eu fico imaginando assim, cara. Quantas vezes ela foi numa balada assim. Ah, tô solteira, vou numa balada. E conhece um puta cara. Esses caras de capital, esses puta cara bonitos. Aí não dá. Aí já conheceu, beijou. Sabe aqueles beijos malucos assim que dá... Que a pessoa parece estar engolindo a outra. Aí já vai pro motel direto. Aí você já viu, né? Já viu a loucura. Já tá entendendo a loucura. Eu me vi um filme pornô na cabeça. Uma coisa horrorosa. Aí eu, no Instagram dela, tem... Ela posta foto. Aí uns caras comentam. Que você abre o Instagram dos caras. O cara tem 10 mil seguidores. O cara parece um ator da Globo. Comentando nas fotos. Aí não... Sabe? Não dá. Eu acho que... Pô, nunca ia dar certo. Óbvio que nunca ia dar certo. E eu acho que é isso que aconteceu na mente dela. Ela percebeu quem ela é. Quem são os caras que ela tá acostumada a dar, a ficar. Quem são os caras que dão em cima dela. E quem ela está no momento. Aí ela viu eu. Aí falou, não pode ser. Tem alguma coisa errada. Eu acho que por um erro de percurso ela aceitou. Ah, vamos ver esse cara aqui dessa cidade pequena. Esse cara. Esse carinha mais novo aqui. Que não é nada ainda. Vamos passar o tempo aqui. E aí não sei o que aconteceu. Ela por um momento saiu da realidade dela e depois ela caiu na real. E aí ela veio e falou isso, inventou essa história toda de telefonema pra não precisar falar comigo mais. Aí eu bloqueei de tudo. Aí ela começou a me mandar SMS. Sabe, se eu tivesse lutado por aquilo, não vamos ir com calma não, vamos continuar do jeito que a gente tá bom, assim. Se eu tivesse relutado, ela ia ter... sumido da minha frente. Mas como eu cheguei em casa e deletei e bloqueei ela de tudo, acabou, ela começou a me mandar SMS. Ai, que atitude madura da sua parte, me bloquear de tudo. Sabe que eu te pedi pra ir com mais calma? Porra, eu estava indo com calma. Você que não teve calma nenhuma, você surtou e só de ter entrado nesse assunto, você já mostrou que quem não tem calma aqui é você. Eu tava normal. Aí, enfim, ela falou assim, aí ela me ligou. Aí eu atendi, e ela falou, não tem necessidade de me bloquear, se você quiser me bloquear, deixa eu falar, mas se você quiser me bloquear depois disso, pode bloquear. Eu falei, não, tá bom, tá, eu desbloqueei, e tá nessa. Tem uns dias que eu não falo mais, que eu não puxo mais nenhum tipo de assunto, que eu finjo que ela não existe. E uma vez por dia, todos esses dias, no mínimo, ela me perguntou, como é que você tá? Tá tudo bem? E ela pediu pra me ver também. Vamos sair pra gente conversar e tal. Eu não quero, cara. Chega. Agora minha mente já está... A magia acabou. A magia dos primeiros dias... Porque você, quando tá na magia dos primeiros dias, você não pensa em tudo. Você tá bom, eu vou continuar. Tá bom, eu vou continuar. Tá bom. Mas quando acontece o primeiro problema, que é esse que aconteceu, você se afasta, você começa a pensar nisso que eu tô falando. Quantos caras, cara? Quantos filmes pornôs não filmados ela já participou? Porque qual a diferença de uma loucura, uma noite de loucura num motel pra um filme pornô? Né? É a existência de uma câmera ali no ambiente. Ou não. Ou a não existência de uma câmera. Então, se não tem uma câmera, nada mais é do que um ensaio para um filme pornô que não está sendo filmado. É isso que eu fico pensando. Quantos filmes pornôs ela já teria feito se tivesse uma câmera no lugar ali, cara? Talvez uns 35, uns 50, com caras diferentes, cada um terminando de uma maneira, um no cabelo, um na boca, um no olho, cada final, sabe? Cada final uma gozada diferente, uma na cara, uma no olho, uma no cabelo, uma na boca, uma nos peitos, uma com ela de quatro assim, e o cara só tira e vai na bunda. Acabou. Não tem jeito, não tem possibilidade de ter relacionamento com mulher. Mulheres são chatas. Mulheres são todas malucas. As que são virgens e novas. Então, sei lá, na igreja não vale a pena também a chatice de se sujeitar, conhecer família. Não sabe? Vamos ficar aqui. Agora é aqui. Agora é eu e vocês. Eu e meus ouvintes. E chega de mulher. E quem sabe e o futuro da humanidade é como eu falei nesse início de podcast, no início disso aqui. É gay, é só gay que vai ter. Mas tá bom, chega desse assunto, cara. Eu achei que eu ia falar só umas meia hora, falei uma hora de mulher. Tá, então agora o assunto desse podcast mesmo. Essa uma hora de merda foi só a introdução pra esse assunto. Inclusive tem a ver porque, cara, eu fui, tá, pra quem não tá sabendo, eu acho que vocês todos estão, mas pra quem não tá sabendo, eu moro no interior de Minas Gerais, eu fui pra capital do estado de São Paulo, que se chama São Paulo também, para me apresentar. No que consiste essa apresentação? Músicas que eu fiz, músicas de cunho humorístico, que visam ofender a maior gama de pessoas possível. Não é, o objetivo não é ofender, é só... eu ri, eu achei muito engraçado enquanto eu tava escrevendo essas letras e compondo as músicas. E eu mostrei pro Petri, ele falou... Pô, na verdade, a gente teve a ideia meio que junto, a gente tava comentando sobre as letras de uma banda que fazem letras de comédia. Uma banda que faz letras de comédia. E ele falou, por que você não faz? Vamos fazer. E eu fiz... E aí eu mostrei pra ele, ele achou do caralho, ele falou, cara, isso é muito bom, isso funciona, isso vai funcionar, se a gente fizer isso funciona, sabe? Isso já tem mais de um ano, acho que quase dois, não sei quanto tempo, minha ideia de tempo é muito ruim. Enfim, nós fizemos. E aí a gente foi pra São Paulo, ele vendeu os ingressos pra duas sessões, no sábado, numa sexta e num sábado, e a gente fez. Fiz até um documentáriozinho aqui no meu canal mesmo. É só abrir aí meu canal e ver o último vídeo que eu lancei. Você pode assistir um resumão do que foi essa viagem pra mim. Não é um texto muito objetivo, é um negócio meio subjetivo, meio gayzinho. Mas dá pra entender o que foi essa viagem, o que ela significou pra mim. Cara, foram os melhores dias da minha vida. Se eu falo... Porque não teve outro bom também. Esse que é o negócio. Tá, no que consistiu a apresentação? Primeiro fui eu toquei as músicas. Eu toquei três músicas. Mais ou menos, sei lá quanto tempo deu. Deve ter dado uns 15 minutos. E, enfim, comigo falando entre uma música e outra e tal. No tempo total, deve ter ficado uns 15 a 20 minutos no palco por aí. E cara, foi inacreditável porque eu nunca pensei que eu fosse sentir algo tão esquisito de novo na vida. Que é a sensação de que quando você dá o seu primeiro beijo, momentos antes de dar o primeiro beijo da sua vida, você quase passa mal, você se sente fraco. Cara, eu tava tranquilo e eu sabia que o fato de eu estar muito tranquilo antes, meses antes e semanas antes, e até dias antes eu tava bem tranquilo, eu sabia que isso ia dar problema. Porque se você não sofre por antecedência, você sofre tudo na hora e vem de uma vez. E eu, quando eu tô com alguma coisa psicológica horrível na cabeça, difícil de encarar, o meu corpo manifesta essas coisas de várias maneiras. Eu fico doente, eu fico, entendeu? Tem cara que dá caganeira, eu fico, às vezes, eu costumo inflamar alguma coisa, o ouvido inflamar, ou a garganta inflamar. Enfim, no dia, a cada minuto que se aproximava do show, cada minuto que passava, eu ficava mais nervoso, mais e mais nervoso. E eu não conseguia lidar com aquilo, eu não conseguia parar pra pensar. Tipo, vou esvaziar minha mente, vou ficar de olho fechado, vou ficar pensando, mentalizando como que vai ser, como que eu vou estar lá no palco, como que eu vou bater no violão, nas cordas, como que eu vou cantar a primeira palavra da primeira música. Mentalizar essas coisas acontecendo, porque quando acontecesse, você já meio que viveu aquilo. Eu não conseguia fazer isso. E lá na hora, eu comecei a passar mal. Quanto mais se aproximava do show, mais eu estava passando mal, de verdade. Eu comecei o meu estômago é o primeiro a se manifestar. Eu comecei a me sentir. Eu comecei a sentir náusea, uma náusea foda, uma náusea pesada, cara. Que parecia que eu tinha ficado naqueles brinquedos de parque de diversão, rodando uma hora e eu desci. E a minha pressão começou a abaixar. Minha pressão é baixa naturalmente, ela começou a baixar mais ainda. E eu comecei a suar, cara. Eu comecei a suar e perder as forças e perder, sabe, força vital de ficar em pé, de ficar firme. Eu comecei a perder, eu comecei a ficar mole e fraco. Até o momento que eu falei, cara, eu vou vomitar. Eu tava com muita náusea, muito tonto e muito fraco. Até o ponto de que a minha visão começou a embaçar e ficar escura. Eu falei, cara, é isso. Eu vou desmaiar aqui no meio de todo mundo. Aí eu fui lá pro canto, um cantinho que tinha no bar, sentei com um copinho de água, fiquei tomando água, falei assim, pelo amor de Deus, cara, não passa mal, vamos, segura a onda aí, cara. Que sensação ruim, cara, a sensação da vida se esvaindo do seu corpo, você tá ficando mole, fraco e desfalecendo. Eu ia desmaiar ali, cara. Eu sentei até perto do banheiro, porque se eu precisasse vomitar ou desmaiar, eu fazia dentro do banheiro pra ninguém ver. Aí essa mulher me ligou, cara. Me ligou na hora, por coincidência. E eu falei. Ela falou: E aí, como é que tá? Já se apresentou? Eu falei: Não, daqui a tipo, sei lá, daqui 15 minutos. E eu estou passando mal. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. E aí ela me tranquilizou pra cacete, cara. A gente ficou conversando. Eu fiquei igual uma criança com o telefone no ouvido, só escutando e ela falando. Ah, você sabe do seu talento, essas coisas assim, cara. Você sabe do seu talento, vai dar tudo certo. Ela não conhece, eu não mostrei as músicas pra ela. Mas ela, não sei como ela sabe do meu talento, então não sei se dá pra acreditar nisso. Se era só pra me fazer me sentir melhor. Aí, beleza, enfim, cara, sei lá o que foi, mas funcionou. Eu desliguei o telefone, eu tava me sentindo melhor. Não bem, porém melhor. Eu tava conseguindo ficar de pé e eu parei de suar que nem um filho da puta. Eu tava pingando de suor, cara, de tão nervoso. O nervosismo continuou, mas eu consegui pelo menos me apresentar sem desmaiar na frente das pessoas. Essa é a importância dessas coisas para mim, cara. No meu inconsciente é tudo muito importante. Conscientemente eu sei que é importante também, mas eu tô dizendo, o peso disso para o meu psicológico é tão grande que eu passei mal, cara. E eu subi no palco ainda muito nervoso. E a primeira música era o seguinte: é uma música que não tem verso e refrão, ela é só vários versos jogados um depois do outro. Então a letra é muito grande, muito difícil de decorar. Tem muita palavra, muita rima. E ela é muito rápida também. E eu não tava muito seguro nas duas últimas estrofes da música. Então, o que que eu fiz? Eu peguei meu celular, deixei com a letra aqui e botei na minha coxa aqui. Eu sentei numa cadeira lá pra tocar e botei na minha coxa o meu celular. Então, caso eu esquecesse no meio da música, eu tinha como ler essas estrofes. Só que eu tava tão nervoso que eu errei até as partes que eu sabia. Só que o clima tava muito bom, isso me salvou, cara. O clima lá tava muito legal e quando eu errava, eu acho que na primeira estrofe eu já fui, na segunda, sei lá, ou terceira, mas no início da música, eu já dei um branco. Eu tava olhando pra todas aquelas pessoas ali e falo, cara, isso realmente tá acontecendo. É o problema de você sair da sua própria consciência e começar a se ver de fora. Eu tava me vendo tocar de fora e pensando, toda a minha concentração ficou ao redor do pensamento de, cara, isso realmente está acontecendo, que do caralho, que coisa maravilhosa. E eu esqueci de lembrar da letra da música. E aí eu perdi, sabe, o fio da meada. E aí eu falei na hora, esqueci completamente a letra. E aí os caras riram. Aí só que eu ia lembrando e ia tocando. E aí deu mais ou menos certo. Porque não perdeu a graça. Porque nos momentos em que a letra dava uma porrada engraçada, as pessoas riram igual na primeira música. E quando eu precisei consultar o celular que tava na minha coxa, deu errado também, porque eu tava tão nervoso que a minha coxa tremia. Eu não conseguia ficar com a perna parada. A minha batata da perna tremia tanto e o meu joelho fazia. Aí a coxa tremia também. E quando eu olhei pra ler assim, eu olhei pra minha perna tremendo e falei, caralho, que merda. Eu pensei, né? Que merda. E o celular caiu, eu tava tremendo tanto que o celular se mexeu e escorregou da minha coxa e caiu no chão. E aí o Petri veio e pegou o celular e segurou pra mim assim, na frente da minha cara pra eu ler. Ele entendeu a situação ridícula que tava de nervosismo total e pegou e ficou... E eu falei isso, quando o celular caiu, aí eu parei de tocar, falei, caralho, eu tô tão nervoso que a minha perna tá tremendo. Eu falei tudo, minha perna tá tremendo e eu não consegui equilibrar o celular na minha coxa. Aí ele veio, me salvou e segurou. Aí eu me senti mais seguro e mais confiante e consegui terminar a música. E foi do caralho, todo mundo aplaudiu. E a segunda música também, aí a segunda música já era uma música com uma estrutura mais normal de música, então é, como tem um refrão fixo que ele, né, se repete algumas vezes na música, e os versos são menores, eu não tinha que ler, então eu já tinha decorado tudo. Então foi tranquilo a segunda música, também deu certo. A terceira foi a melhor de todas, a que mais impactou, que as pessoas mais riram, e foi nessa que me deu um clique na cabeça de... É isso aqui, cara. É isso aqui, não tem outra coisa que eu vou fazer. Tem que ser isso aqui. Sabe quando eu tive um cara na plateia? Um cara meio gordo. Eu não sei quem é ele, não sei o nome dele. Eu acho que eu nem lembro nem do rosto dele. Eu tava sem óculos, então não consigo enxergar detalhes nas caras das pessoas. Mas se você está ouvindo esse podcast, eu tenho muito a te agradecer. Você foi responsável por mudar o rumo da minha vida. Eu, no meio dessa terceira música, que chama Ignorante, eu olhei pra esse cara, meu, e o cara, ele tava se segurando com as mãos assim, a mão esquerda no segurando o amigo da esquerda e a mão direita segurando no amigo da direita, pro cara conseguir se equilibrar sentado e não cair pra frente. E ele tava genuinamente tentando parar de rir para respirar, porque ele não conseguia mais ficar um segundo sem respirar de tanto que ele tava rindo. Ele queria parar de rir para sobreviver, para respirar, e não conseguia parar de rir. Isso foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi, a visão mais bela que eu já tive na minha vida foi desse cara passando mal de rir. Uma coisa é a pessoa rir. Ela achou engraçado, riu, e como ela tá num show lá de comédia, ela até riu um pouco mais pra, sabe, porque ela tá num show de comédia, ela tá sendo levada por toda aquela onda de emoção ali, é um negócio de comédia, então vamos rir. E quando acaba, todo mundo para de rir. Não, cara, esse cara, ele não conseguia parar de rir, isso foi do caralho. Então, um negócio que pra esse cara foi algo incontrolavelmente engraçado. E isso aí, eu na hora eu falei, tá, beleza, não, isso aqui é a melhor sensação que eu vou ter na vida, e é isso que eu quero continuar fazendo. Escrevendo coisas absurdas, e com música no fundo, tocando violão, e cantar pras pessoas e fazer mais caras ficarem como esse cara, estragado de rir. O cara tava estragado. E aí acabou, eu falei muito obrigado, eu tava em transe, cara, quando eu levantei eu não sabia o que que eu tava fazendo, qual mundo eu estava, quem era eu, não sabia mais de nada, levantei assim em transe, e aí o Petri logo pegou o microfone e falou, aplaudam mais porque isso é do caralho, e aí todo mundo aplaudiu mais, assim, foi muito foda, meu. Foi inexplicável. Tá, depois veio o Igor, que eu fiquei no apartamento junto com o Igor. Nesses dias em São Paulo. E foi do caralho, cara. Estar no apartamento com o Igor e com o Aleph e com o Samuel, a gente ficou quatro pessoas no mesmo apartamento. A gente viajou um grupo. A gente tem um grupo já de anos no Telegram, que a gente nunca tinha se visto. Então a gente se dividiu. Ficamos quatro no apartamento. Eu e mais três no apartamento. Aí o Petri ficou com um outro amigo nosso em outro apartamento. E teve outro amigo nosso que ficou em outro apartamento com um amigo dele. Então, foram sete pessoas? Sim, do grupo foram sete. E estar com esses caras, com o Igor, que ficou eu e o Igor num quarto e os outros dois caras em outro quarto. Estar com o Igor, conversando, conhecendo o cara é muito engraçado, cara. O cara é muito gente boa, assim, é inexplicável. A conexão que eu tive com esse cara também. Estar com esse cara esses dias, a sair pra almoçar com esse cara, sair de dia assim, na Avenida Paulista, andar, tomar uma cerveja, comer um negócio, almoçar junto, foi tão divertido quanto estar no palco tocando, não sei explicar, foi tudo uma grande diversão, cara, foi tudo um grande sonho, um grande momento muito feliz. Tá, aí o Igor subiu no palco e fez o Afonso Ventura, que é uma paródia que foi do caralho também, cara, foi algo assim. Eu direto, depois que eu terminei a minha parte e comecei a assistir a parte dos caras, eu tinha hora que eu parava de assistir o que o cara tava falando, ou o Petri, ou o Igor, e começava a olhar o contexto todo, eu começava a olhar pro teto, eu começava a olhar, porque eu queria guardar o máximo de coisas na minha memória, então eu começava a olhar pras paredes, pros espelhos, pras poltronas, pras pessoas, pro cenário inteiro, como se fosse uma pintura. É exatamente isso que eu queria dizer. Consegui tirar do meu cérebro. Eu parava de ser um espectador da parada e começava a ver o negócio como se fosse uma pintura numa parede. Aquela cena acontecendo na minha frente. Cara, foi muito mágico e especial aquilo, bicho. Eu olhando, cara, isso tá acontecendo. Olha o que a gente tá falando. Olha as piadas. Olha a letra da minha música. Olha as piadas desses caras. Olha o assunto desses caras que estão no palco. Não existe isso, a gente tá criando um negócio louco aqui no Brasil e tem público e os caras tão cagando de rir, cara. Por vários momentos eu me desconectava da realidade e começava a observar aquilo como se eu estivesse num museu olhando pra um quadro perfeito, uma pintura irretocável e falando, cara, isso aqui é muito do caralho. E aí eu voltava pra dentro de mim como espectador e continuava vendo o texto. O Igor mandou bem pra cacete, cara. Não tenho o que dizer desse cara. O cara é um talento enorme, meu. É muito bom. A gente vai se apresentar mais, vocês vão ver o que a gente tá falando. Depois veio... Foi o Igor? Ou foi o Berli, que é o amigo lá do Petri? Enfim, cara, não sei. Eu tava tão extasiado que eu não lembro da ordem direito. Tá, esse cara também, eu não prestei muita atenção, confesso, não prestei muita atenção no texto dele. Eu acho que é um pouco mais normal, ele fala, é um pouco mais stand-up, sei lá, padrão, não sei dizer. Eu não prestei muita atenção, mas o cara é bom também. E depois veio o principal da noite, que era o Petri. Cara, o que eu posso dizer desse cara, meu? Tá, o Petri, ele tem a mesma idade do meu irmão mais velho. Ele é cerca de 4, 5 anos mais velho que eu. E a minha experiência tendo um irmão mais velho foi muito ruim na minha vida inteira. Eu apanhava muito, eu era muito sacaneado, sofria muito bullying. O cara inventava o apelido pelo qual eu ia ser chamado nos próximos anos por todo mundo da rua, da escola. Ele contava coisas, segredos, sabe? Coisas que você não quer que ninguém saiba, porque é vergonhoso que criança faz, assim, uma burrice que você... Sabe? O cara fazia questão de expor tudo e fazer... O cara nunca gostou de mim, não sei explicar, cara. Eu nunca entendi por quê, a gente nunca conversou direito, a gente nunca falou sobre isso, mas o cara nunca gostou de mim e sempre fez o possível pra me prejudicar em tudo. E quando, em 2012, eu ouvi o Pedro pela primeira vez, eu vi um cara que parece muito, que já é mais velho que eu, mas que ele parece muito comigo e ele é o irmão mais velho que eu queria ter. E eu, obviamente, eu não tinha contato com ele nessa época, eu só ouvia, eu acho que foi uns 2 anos depois, em 2014, sei lá, talvez, que eu comecei a ter contato, o primeiro contato com eu não me lembro, cara, muito louco isso, não me lembro. Parece que uma vida inteira já, não, aí não parece que não teve uma data de início, entendeu? Mas enfim, ele ocupou esse lugar no meu coração, sei lá, na minha vida, de um cara que é um irmão mais velho que eu queria ter e não tive. E por uma grande felicidade do destino, ou sorte, ou bênção, ou não sei, eu virei amigo desse cara. Eu não fiquei só me considerando, sabe, considerando de longe ele um irmão mais velho. Mas eu consegui ter a amizade desse cara, conversar com esse cara, ter contato com esse cara e aprender com esse cara. Sabe, hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu comecei meu podcast foi por causa dele, não tem outra coisa. Era quando eu vi um cara, em 2012, eu tinha 18 anos. 18, 19. Fiz 19 em 2012. Quando eu vi um cara que falava coisas que eu já sabia e pensava, só que eu não sabia que eu sabia e eu não teria capacidade de falar, o cara me abriu portas que eu nunca teria aberto, talvez. E foram essas portas abertas que me fez pensar, pô, eu tenho coisas que eu posso talvez falar aqui, que outros caras vão entender, que eles nunca pensaram que sabiam e já tava dentro deles e eu vou despertar isso nesses caras que eles vão, sabe? Vou fazer também. E foi por isso. E esse mesmo cara, anos depois, me deu a oportunidade de mostrar algo que eu fiz, que foi sincero, que foi meu, que foi verdadeiro, que foi que eu fiz me amarrando em fazer. A oportunidade de fazer isso pra um público que eu não teria. Se eu tivesse que tentar fazer, me apresentar pro meu público, sabe, fisicamente perto ali deles, em pessoa, eu não ia conseguir, porque ia ter o quê? 5 caras. 3 caras. Então ele acreditou no meu negócio e me deu espaço pra eu me apresentar pro público dele. Isso aí não tem preço, cara. E fora isso, tudo, não tô dizendo que isso é o de menos, porque isso é do caralho, uma oportunidade enorme que talvez ninguém no mundo me daria, porque ele é um cara que entende perfeitamente o que eu falo ali nas músicas, o mesmo senso de humor que corre dentro do meu cérebro, corre no dele. Mas não é esse o motivo pela minha gratidão que eu tenho por esse cara, não é isso, não é só isso. Isso também é um dos motivos, mas é tudo, cara. O cara é um irmão mais velho que eu não tive. E que eu me orgulho muito em ter e em ser amigo desse cara. Eu não sei explicar, cara. Cara, eu vou tentar explicar de um jeito prático. Eu seria o jardineiro desse cara. Eu seria o caseiro desse, eu trabalharia, entendeu? Eu seria cozinheiro da casa desse cara se ele precisasse. Essa é a gratidão que eu tenho por esse cara. O nozinho na garganta bateu agora, a vontade de chorar, bicho, mas vamos lá. E a parte dele foi do caralho, é aquilo que a gente conhece. O cara é um cara, ele não, porque no podcast o cara, por mais que ele planeje as coisas saem ali, o cara é autêntico sempre, assim. Só que o que, não é que eu faltava, mas o que requer num palco é o cara aprender a fazer o negócio, entendeu? E como ele é um cara que, assim como eu, ele consumiu muita comédia na vida, tinha vezes que eu olhava pra ele fazendo no palco E eu ficava assim, caralho, o cara realmente aprendeu a fazer o negócio. É, sabe quando você vê um cara, tipo, um cara no palco e ele tá fazendo muito confortável o negócio? Que talvez ele já fazia bem antes, só que ele só não tinha a experiência suficiente pra fazer num palco e tomar conta da situação, entendeu? Então, por vários momentos eu olhava ele fazendo ali no palco, eu falava, tá, é óbvio que isso foi escrito, ele pensou nessa piada antes, mas o jeito que ele fez foi muito técnico, cara. O cara realmente aprendeu a fazer o negócio, o cara é bom. Além do conteúdo, da essência ser boa, a técnica tá boa também. E eu olhava pros caras, enquanto ele tava falando, a audiência, e os caras estavam meio assim, com a cabeça meio baixinha, com o olho brilhandinho assim, olhando assim, sabe? Como um cachorro que olha pro dono. É, isso até segurava o riso um pouco às vezes, a histeria dos risos, ninguém ria tão... Os caras riram pra caralho, mas assim, alguns momentos era muito mais admiração de estar ali, ver o cara e a alegria de ver o cara fazendo o negócio que o cara quer fazer desde sempre e o cara conseguindo fazer aquilo, do que meramente, ah, tô vendo um comediante me fazer rir. Era um negócio de admiração, cara, era um negócio... Não sei se foi só eu que percebi essas coisas, porque eu tava nessa vibe emotiva na hora. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que aconteceu mesmo esse negócio aí. Porque pelo que eu vi outras pessoas falando também. Então, cara, não tenho o que dizer. Foi muito bom. Esses caras... Pô, é muito louco, né? Porque eu nem sei como eu conheci o Igor. Foi por um acaso, assim, na internet. Um negócio de grupo. Eu não sei o que foi. O cara tava lá, não sabia nem quem ele era, e aí a gente começou, e a gente virou amigo, assim, muito rápido. Coisa de identificação, não sei explicar. E cara, eu gosto muito desses caras. É um negócio que eu faria com esses caras pra sempre, assim. A sensação de estar começando algo junto com esses caras é muito boa. E muito verdadeira também. Eu realmente não sei mais o que dizer, cara. E depois do show, vieram pessoas falar comigo que, eu te ouço, eu ouço seu podcast há 2 anos, ou há 3 anos, desde que começou, e eu já passei por muita coisa ruim, e a única companhia que eu tinha era sua voz, era você falando, então eu quero te agradecer, quero te dar um abraço, quero tirar uma foto com você. E isso foi muito legal também. Tinha um cara lá que ele tava entre os meus 3 primeiros ouvintes quando eu postava o podcast. E tinha 3 pessoas, tinha 3 visualizações. Eu postava lá no Mediafire, tinha tipo 3 downloads. E esse cara já era um desses 3. E o cara tava lá. Cara, quão louco é isso? O cara estava lá. O cara que há 3 anos, do nada, começou a ouvir uma voz pelo microfone da internet. Um cara que mora em outro canto do país, que ele nunca ia ele nunca ia me conhecer. Eu nunca ia conhecer o Arthur, cara. Se não fosse pela arte. Não sei se é arte, mas pela comédia, pela comunicação, por podcast. Eu nunca ia conhecer o Igor, nunca ia conhecer esses caras. Esse cara que é meu ouvinte. Aí quando eu cheguei, antes do show eu cheguei, ele levantou assim e já veio falar comigo. Aí ele me deu a mão e falou assim, é o Thales e tal. Falei, cara, eu sei quem você é. Muito louco isso. E o cara, eu acho que o cara é um puta magrelo, o cara é meio gordinho. É incrível ver as pessoas de perto assim, cara. Pessoas que você conhece, já viu fotos, já conversou. Você sabe que os caras gostam de você, que o cara existe, o cara já te escreveu e-mail e tudo mais. E aí de repente você tá olhando pra cara do cara na sua frente. É foda. Eu me senti estranho, pra falar a verdade, eu me senti muito estranho com gente que eu nunca vi, falando que gosta de mim, e que se eu poderia tirar uma foto com eles. Eu falei, não, lógico que não, não posso tirar foto com você, por quê, cara? Você quer que eu pegue seu celular e bata uma foto sua, eu faço isso? Não, o cara quer ficar do meu lado com alguém batendo a foto pra eu aparecer na foto com ele. Eu falei, não. Eu demorei a me acostumar com essa ideia. Eu tirei foto com os caras, óbvio, mas a minha cabeça gritava, para, cara, você não é famoso, que isso? Mas enfim, eu passei por cima dessa frescura horrorosa e tirei as fotos com quem me pediu e conversei com quem chegou pra conversar comigo. Foi muito foda isso aí, cara. E no sábado, no segundo show, eu tava bem menos nervoso. As coisas deram mais certo. Eu errei muito menos. Eu consegui entregar muito melhor as letras das músicas. Mas o pessoal riu menos. Riu pra cacete, mas riu menos do que na primeira. Talvez porque... Até o Petri tava falando comigo. O cara que comprou ingresso pra sexta é o cara afobado que comprou pra primeira sessão. O cara foi correndo, o cara comprou. É aquele cara com uma personalidade um pouco mais expansiva, talvez. O cara que comprou pro sábado, ele é fã também, mas ele é um pouco mais contido, mais tímido, não sei. Eram uns caras mais assim, mais tímidos, sei lá, não sei explicar. Mas a minha performance no sábado foi muito melhor. A performance do Petri na sexta, que foi boa, ela no sábado, cara, foi inacreditavelmente melhor. E logo depois do show dele, ele ficou meio assim, meio atônito, meio... Não sei, meio perplexo, assim, talvez, e falou, cara, foi uma merda, foi ruim, não sei o quê. E eu falei, cara, eu achei muito melhor que ontem. E o pessoal também falou que tinha achado ele mais confiante, mais seguro. Ele improvisou um monte de coisa no segundo dia. E eu ouvi o podcast dele, ele também agora concorda que sábado foi melhor. Mas na hora não sei o que aconteceu. E depois do show de sábado, a gente ia se separar, cada um ia pro seu apartamento, e eu ia embora no domingo de dia. Meu voo saía às 2 da tarde, então eu tinha que estar no aeroporto pelo menos 1 hora da tarde. Então eu ia sair do show no sábado, ia pra casa, ia dormir, acordar e ir embora. Então eu não ia encontrar com os caras de novo. Não ia encontrar o Petri de novo. Então no momento que a gente se despedisse no sábado, seria a despedida daquela viagem, da primeira vez que a gente se viu na vida. Puta, que momento ruim, cara, que foi aquele, hein? A gente tava completamente exausto. Todos nós éramos sacos de lixo jogados numa poltrona que tinha lá no bar. Às 4, 5 da manhã, sei lá. A gente tava muito exausto, cara. Eu não me lembro de ter ficado tão exausto na vida. Primeiro porque eu dormi muito pouco. Todos esses dias eu devo ter dormido 3 horas por madrugada, assim. No máximo. E outra, cara, a entrega emocional e psicológica. O tanto que eu tive que conter a minha merda dentro da... Sabe? O tanto que eu tive que segurar a minha onda, psicologicamente e emocionalmente falando, me cansou fisicamente. Então, cara, quando acabou de sexta, eu fiquei assim, puf, daquele relaxamento assim, mas eu sabia que tinha um de sábado, então eu continuava nervoso, continuava tenso, pô, amanhã tem que ser do caralho também. Foi do caralho. E quando acabou de sábado, acabou tudo, acabou as obrigações todas, agora é só voltar pra casa. Me deu parece que todo o estresse que eu passei nesses dias por causa do nervosismo, a conta veio junto de tudo, assim, cara. Então o cansaço, ele veio de uma vez. E a gente ficou lá, a gente não queria ir embora, porque a gente sabia que quando a gente fosse embora, a gente não ia se ver mais, que ia cada um ir embora e tal. Então a gente ficou enrolando lá do lado de fora, conversando. Foi uma puta madrugada. O Igor ficou, depois do show, a gente ficou lá fora, o Igor ficou imitando vários caras. E a gente ficou rindo pra caralho, foi um puta momento, cara, um momento muito bom. Mas o momento de ir embora, que chegou o Uber, pra gente entrar no Uber e se separar, foi muito ruim, cara, muito ruim. Eu abracei os caras. E... sei lá, aquela sensação, tá, agora a gente vai acabar com isso tudo e vai embora, pra cada um pra sua casa. Eu dei um abraço nos caras, o Igor não, porque o Igor foi comigo pro apartamento, então eu despedi dele no aeroporto, ele foi pro aeroporto junto comigo. Pegou um Uber e fomos. Mas despedir dos caras, que eu não ia ver mais... Puta, cara, quando eu dei um abraço no Pedro pra despedir, eu fiquei muito mal, cara. Minha vontade era de... Eu não sei até que ponto que eu tô sendo viado, ou que eu tô sendo normal, entendeu? Então a minha vontade era de abraçar o cara e ficar 5 minutos agarrado com ele e só, sem falar nada. Chorando e abraçando o cara. Aí eu falei, cara, não, abraçar é ruim, né? Abraçar é chato. Abraçar aumenta a tristeza. Esse que é o negócio. Não, vou dar uma perda de mão, mas não deu, cara. Quando eu cheguei perto dos caras, eu abracei todo mundo. Só que meio rapidinho, assim, eu abracei, fiquei um pouquinho assim, deu aquela apertadinha e soltei. Ah, tá, agora. E nem olhei pra cara de nenhum mais, cara. Eu não quero olhar pra cara desses caras. Eu já tava com uma puta cara de choro, provavelmente. Os caras também, então o contato visual deixa pra lá. Nós somos homens, não tem viadagem. E voltei com o coração apertado pra casa, pro apartamento, dormir e... É óbvio, o momento do caralho que acaba é ruim, a sensação. Mas foi muito, cara, foi muito positivo tudo. Tudo saldo foi muito, muito, muito positivo. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, não tenho dúvida disso, cara. E eu lembro na viagem de volta, eu pensando nos caras, eu pensando especificamente nesse cara que tava se cagando de rir. E pensando, cara, eu vou fazer umas puta música agora. Eu vou fazer música pra cacete agora. Porque o instrumento de fazer música é a minha própria mente doentia. Então ela tá aqui ainda. E eu só vou tirar doenças dela e botar nas músicas. Eu já vim escrevendo uns projetos de letra no celular, voltando de ônibus pra casa. Quer dizer, eu fui de avião pra São Paulo, pra Belo Horizonte. Belo Horizonte pra minha cidade, eu vim de ônibus. E é muito bom, cara. E eu só tenho a agradecer esses caras por ter conhecido eles. Por eles terem me proporcionado isso, esse fim de semana. Esses dois, três dias. Dois dias e pouquinho. De alegria pura. E alguns minutos em cima de um palco de magia pura. Não é só alegria, cara. Estar no palco é algo mágico. Alguém gostar de algo que você fez na sua casa... É mágico. É. Não sei, cara. É por isso que os cara falam, não dá pra explicar o que é arte. Não dá pra você pegar e definir o que é arte. É uma sensação muito foda. Então tá. Eu queria agradecer esses caras, só isso. Gratidão. E não sei, pra você que não viu, que não tava lá, a gente vai viajar mais pra fazer isso em outros lugares, porque é muito bom. Não tô dizendo que o conteúdo é bom, eu acho bom, mas eu tô dizendo, a sensação é muito boa, a gente precisa continuar com isso, cara. E eu sou muito curioso pra saber daqui 10 anos onde isso vai dar, onde isso vai ter, o que a gente vai falar daqui 10 anos, de 10 anos atrás. De 10 anos no passado. Ou lembra quando a gente foi pra São Paulo a primeira vez? Será que a gente vai estar junto? A gente vai estar amigo? A gente vai ter alguma coisa junto? Um projeto junto? Ou ninguém vai saber quem... Aonde um tá? Onde o outro tá? E só lembrar com carinho daquilo... Eu tenho muita curiosidade de saber disso. Eu queria pular 10 anos pra frente. Mas ao mesmo tempo eu não quero. Eu quero só viver esses momentos mágicos do início. Que a gente tá começando algo que a gente nem sabe o que é. Tá. Eu amo todos esses caras que eu encontrei lá. Foi do caralho, cara. Tá, vou terminar porque minha garganta tá doendo, eu quero chorar aqui. E aos caras que fizeram show comigo, ao Igor. Um puta prazer, cara, conhecer esse cara. Petri foi um puta prazer, um sonho, assim. Encontrar um cara que eu não quero me separar mais. Quase que no final eu falei, ah, cara, não, vamos morar junto. Desiste, não volta pra casa, todo mundo pega as malas aqui, vamos morar junto, cara. Foda-se como a gente vai arrumar dinheiro pra sobreviver, vamos morar junto. Morar numa casa, sete pessoas, os sete caras que foram pra lá. Morar todo mundo junto. Uma grande alegria sempre. Imagina, cara. Não ia dar certo. Ia terminar todo mundo com cirrose e com, sabe, overdose. É, talvez. Por isso que as coisas boas não podem durar muito. Tá aí. As coisas boas têm que durar pouco pra elas continuarem sendo sempre boas. Ou não sei. O que eu tô falando mais? Vou terminar isso aqui, tá? Um abraço aí pra todo mundo. Tchau.